Radio Mama Terra, ein Kulturprogramm in Deutsch und Portugiesisch, Tele 96.0 am Mikrofon Ortrun Gutke und der brasilianische Moderator Markus Romau. Wir begrüßen euch ganz herzlich zu unserer ersten Ausgabe im Jahr 2017 und ich begrüße natürlich auch unseren Studiotechniker Bruno Markus. É isso aí, estamos na Rádio Mama Terra em 2017, chegamos em 2017, o nosso primeiro programa do ano, nós cumprimentamos o nosso técnico de rádio, Bruno Markus. Ja, und unsere Sendung wird wie üblich direkt aus Rio de Janeiro gesendet, vom Pepequeno, von dem ganz kleinen, süßen Studio hier in Niterói. Und wir haben sogar einen Studiogast hier bei uns und das ist Moema Romau Petri. Herzlich willkommen, Moema. Hallo, ja, freut mich, hier zu sein heute, nach vielen Jahren wieder dabei bei Rádio Mama Terra. É isso aí, nós estamos na Rádio Mama Terra, emitido diretamente de Niterói, Rio de Janeiro, Brasil, para Hamburgo. E temos hoje nosso programa diretamente chegada de Moscou, Moema Petri Romão, que já esteve no nosso programa desde os seus 7 anos de idade. Como é que vai, Moema? Tudo bom? Tudo ótimo, tudo ótimo. Só tô tentando sobreviver a esse calor. Ah ja, und wir haben ganz vergessen zu sagen, Moema, die war früher schon sehr viel in unseren Radiosendungen dabei in Hamburg noch. Und vor allem, sie ist gestern hier in Rio de Janeiro eingetroffen und sie lebt in Moskau im Augenblick. Und der Temperaturunterschied ist doch ganz enorm. Das sind fast wie viel Grad, Moema? Naja, also letzte Woche waren es 70 Grad Unterschied und jetzt sind es nur noch 45. Okay, liebe Leute, also 60 Grad Unterschied, das macht schon einen ganz großen Unterschied in dem, wie man sich körperlich und seelisch manchmal auch fühlt. Doch bevor wir unsere Sendung so richtig beginnen, spielen wir Musik ein von den 3 bekanntesten Sambistas aus Rio de Janeiro, von Bezerra, Moreira e Dicró. Und zwar spielen wir ein von der CD Os Três Malandros em Concerto. Das Stück heißt Recital. É isso aí. A Moema está nos visitando aqui em Niterói. E quem conhece a história da Rádio Mama Terra sabe que desde o início, em 2000, há 17 anos, quando começamos o programa, no primeiro programa, lá estava a Moema e sua irmã Papoula, que também está aqui no Brasil desde ontem. É uma maravilha você estar por aqui, minha querida. Obrigada. Você lembra disso daí, desse programa inicial? Para falar a verdade, não sei se lembro, mas eu acho que eu tenho recordação? Uma gravação. Uma gravação, sim, do programa lá em casa. Então, Então vamos para começar o programa, como Ortrun Gutke, a moderadora alemã do programa, falou, vamos para o Teatro Municipal, com os 3 malandros mais famosos da cidade do Rio de Janeiro, que é o Bezerra da Silva, Moreira e Dicró, no Teatro Municipal, com os 3 pagodeiros do Rio em concerto. É o maior show do ano, esse grande recital de Crobizeiro e Moreira cantando no Municipal. É o maior show do ano, esse grande recital de Crobizeiro e Moreira cantando no Municipal. Em concerte, lá vamos nós, olha só que estrete, no Parque do Alto, no pagode, no samba de breque. Prepare o seu coração, vocês vão se arrepiar. Três sangue bom da música popular, Laraia. Três sangue bom da música popular. Eu assino embaixo em tudo aquilo que o Dicró falou. Aqui fala a Bezerra da Silva que a malandra sempre considerou. Não existe problema, esse é um esquema de bamba. Onde a gente anda é só pra defender a bandeira do samba. É o maior show grande recital. Igor Bezerra Moreira cantando no municipal. Daí é o maior show do ano, esse grande recital. Cantando bolero do compositor Ravel. E será cantando ópera, parecendo menestrel. E eu, Moreira da Silva, com a minha voz de veludo, chego a quebrar cristais quando dou meu agudo. É o maior show do ano, esse grande recital. Digo a miséria de Moreira. Bezerra e Moreira cantando no municipal. Em concerto lá vamos nós, olha só que esclete. No parte do alto, no pagode, no samba de breque. Prepare o seu coração, vocês vão se arrepiar. Três sangue bom da música popular. Três sangue bom da música popular. Eu assino embaixo em tudo aquilo que o Nitro falou, porque sou o Bezerra da Silva que a malandragem sempre considerou. Aí tá certo. Não existe problema, esse é um esquema de bamba. Onde a gente anda é só pra defender a bandeira do samba. É o maior show do ano, esse grande recital. E com a Bezerra Moreira cantando no municipal. É o maior show do ano, esse grande recital. Igor Bezerra e Moreira cantando no municipal. Igor cantando bolero do compositor Ravel. Bezerra cantando ópera parecendo menestrel. Agora, Moreira, e eu, Moreira da Silva, com a minha voz de veludo, chego a quebrar cristais quando dou meu agudo. Eu sou testemunha. Esse grande recital. Igor Bezerra e Moreira cantando no municipal. É o maior show do ano, esse grande recital. Igor Bezerra e Moreira cantando no municipal. Hoje é que a gente entrou aí na camarada. Esse é o da Silva de Cor Moreira. Fico bem de escudo no meu. Você é malandro, é malandro e mané. É o maior show do ano. Esse grande recital. Cadê o municipal? Tem que devolver essa roupa, ó. Cadê o Farnier? Radio Mama Terra, ein Kulturmagazin in Deutsch und Portugiesisch. Tide 96.0 am Mikrofon. Die deutsche Stimme von Radio Mama Terra, Ortrun Gutke. Acabamos de escutar Bezerra da Silva, Moreira e Dicró com a música Recital. Rádio Mama Terra, aquele programa em português e alemão com sotaque brasileiro, diretamente de Niterói para Hamburgo. Rádio Mama Terra, aquele programa em português e alemão, diretamente de Niterói para Hamburgo e agora em conexão com Berlim através do jornal Outras Palavras. Rádio Mama Terra segue no seu programa, conversando com Moema Petri Romão, a filha do moderador aqui presente, super orgulhoso, pai coruja. Moema acabou de chegar ontem, me visitando quase que de surpresa. Ela anunciou na semana passada que viria até o Brasil. E ela está estudando no momento em Moscou. E sabe que eu estou doente, que estou numa fila de transplante em que qualquer hora eu posso ser chamado para transplantar o meu fígado, que está malzinho, precisa de um novo. Estou aguardando um novo fígado. E por isso ela resolveu vir aqui no Brasil e, para minha grata surpresa, chegou junto com a irmã que está estudando na Escócia. Wir sind hier in dieser Sendung heute sehr froh. Weil meine Tochter ist gerade angekommen aus Moskau, wo sie studiert, und war fast eine Überraschung, weil vor einer Woche hat sie gesagt, dass sie hat ein bisschen gearbeitet, um bei mir zu sein, ein Monat lang. weil ich musste in diese nächste paar Tage eine Lebertransplantation machen und sie wollte bei mir sein. Und die große Überraschung auch noch dazu, weil die andere Tochter, Papola, ist auch angekommen direkt aus Schottland. Die beiden haben sich getroffen in Paris und sind nach Rio gekommen und hat mir fast ein Herzinfarkt verursacht. Moema das war nicht einfach. Mas foi engraçado. Das hat sehr viel Spaß gemacht, dich zu überraschen. Wunderbar. Ja, vor allem können wir jetzt unsere Truppe, haben wir schon zusammen, um Blut zu spenden im Krankenhaus, in dem der Romau operiert wird, werden wir jetzt alle gemeinsam hingehen und ein Picknick da oben veranstalten und Blut spenden für... wenn etwas notwendig dafür ist. Isso é muito bom, porque elas chegaram aqui e já estamos organizando piquenique lá no Hospital Silvestre para a semana que vem, onde as pessoas poderão doar sangue. Vamos sair lá do centro do Rio, pegar um ônibus e até lá em cima, em Santa Teresa, para os doadores de sangue. Depois, vocês podem encontrar na www.mamaterra.de as informações necessárias. Radio Mama Terra, ein Kulturmagazin in Deutsch und Portugiesisch, Tide 96.0 am Mikrofon, Ortrun Gutke. Spielen wir noch ein weiteres Stück ein von der Truppe Três Malandros in Concerto, und zwar Os Três Pagodeiros do Rio. E vamos tocar agora Os Três Pagodeiros do Rio, finalmente, com Os Três Malandros em Concerto. Imaginem Bezerra da Silva, Moreira e de Cro no Municipal. Pintor, pintor, pintor, eu já fui pintor e eu também já fui pintor. Agora sou tenor. Lapa querida, da minha infância, eu garotão dirigindo ambulância. Não tem Pavarotti, nem José Carreiras, nem Plácido Domingo. Eu sou mais o Bezerra Moreira da Silva e de Cló e Domingo. Não tem Pavarotti, José Carreira, nem Plácido Domingo. Eu sou mais o Bezerra do Galo Moreira da Silva de Cló e Domingo. É tu, quando eu canto em Fá maior, lá bemol eu faço um sinido, até o Cristo Redentor coloca a mão no ouvido. E o prédio onde eu moro, fui obrigado a sair. Onde estou ensaiando no quarto, lá de São Paulo dá pra se ouvir. É, mas não tem Pavarotti, José Carreira, nem Plácido Domingo. Eu sou mais o Bezerra Moreira da Silva de Cló e Domingo, olha aí. Mas não tem Pavarotti, José Carreira, nem Plácido Domingo. Eu sou mais o Bezerra Moreira da Silva de Cló e Domingo. Os três pagodeiros do Rio, quando cantam causam emoção. Os gringos cobram 500, a gente cobra 1 milhão. Gravamos um disco anteontem, hoje já se esgotou. Ganhamos um disco de ouro, um de platina e um disco voador, diz aí, vamos matar. É, não tem Pavarotti, tudo é carreira, tem Plácido Domingo. Eu sou mais o Bezerra Moreira da Silva de Cló e Domingo. É, mas não tem Pavarotti, tudo é carreira, nem Plácido Domingo. Eu sou mais o Bezerra do Galo Moreira da Silva de Cló e Domingo. Com 3 dias de nascido foi o meu primeiro choro. O meu grito foi tão alto e a barba me deu couro. Agora vem esses caras, o bode tá com a rachada e não chega nem os pés de Moreira e Bezerra e de Cló da Baixada. E não chega nem os pés de Moreira e Bezerra e de Cló da Baixada. É, mas não tem Pavarotti, José Carreira, nem Plácido Domingo. Eu sou mais o Bezerra Moreira da Silva de Cló e Domingo, olha aí. Cuidado, não tem Pavarotti, José Carreira, nem Plácido Domingo. Tá nele, eu sou mais o Bezerra Moreira da Silva de Cló e Domingo. Pícaro, pícaro, pícaro, pícaro. Aí, Bezerra, sujou. Não entendi nada. É o produtor, mano. Ele que é aparecer. Não, não é com essa música. Dos pagodeiros do Rio, meu chão. Olha, eu acho. Festa de Abu Jacu não entra. Eu acho bom você já ir, porque falta 5 minutos. Bom, não falei nada. Se liga. Radio Mama Terra, ein Kulturprogramm in Deutsch und Portugiesisch. Tide 96.0 am Mikrofon Ortrun Gutke und der brasilianische Moderator Markus Romão. Unsere Sendung ist zeitgleich zu hören über www.tidenet.de. Aqui é a Rádio Mama Terra 96.0 Hamburgo, que ao mesmo tempo é transmitido através da internet no www.tidenet.de. Seguimos na Mama Terra com Moema Petri Romão para conversar um pouco conosco sobre como é a vida lá próximo de Moscou. Em que cidade você está, Moema? Atualmente eu estou em Tver. Agora, vou falar com sotaque brasileiro. É, nem sei como é que é, mas vou tentar. É, Tver. Tver. É. É. Mas em russo é Tver. Então, é tipo 2 horas de Moscou e uma cidade de 400 mil habitantes, né? Habitantes, sim. E é uma cidade universitária. Eu acho que tem 5 faculdades, uma de medicina, uma técnica e a universidade geral. E eu estou estudando na filologia, língua russa. E como é que você chegou lá? Foi através de que projeto, que programa? Foi parar tão longe? Você, brasileira, alemã, nascida em Hamburgo, como foi parar naquela terra perto da Sibéria? Bem, o meu tio da alemão, meu tio alemão da parte da mãe, e a minha tia, eles estudaram na Rússia também, quase 30 anos atrás. E aí eu cresci na Alemanha com 2 tios falando russo. E, pra falar a verdade, eu achava que eu também era russa, porque eu era brasileira, eu era alemã e tinha um tio falando russo, então eu pensei, naturalmente, assim, eu também sou russa. E então foi uma coisa natural esse interesse para a Rússia, da Rússia. E então eu tinha russo na escola, para 2 anos na escola, e decidi de estudar estudos russos na universidade lá em Friburgo, na Alemanha, não Friburgo do Rio. E lá tem um programa que é uma bolsa da universidade e do DAAD. Eu acho que é conhecido no mundo inteiro, pode ser. Exato. É um... E é uma bolsa que... qual é a palavra? Que... Erlauben? Que permite. E é uma bolsa que permite aos alunos de línguas a passar 1 ano no país, da língua que eles estudam, na universidade, dá um dinheirinho, né, para viver lá e aprender a língua e conhecer a cultura e tudo. Você veja que interessante, Ortrun. Vamos agora, para os nossos ouvintes em alemão, também falar um pouco dessa história, porque essa história tem muito a ver com a escola portuguesa-alemã, em que elas aprenderam, a Moema e a Papoula aprenderam a falar português e alemão desde os 7 anos de idade numa escola. E isso é muito importante agora falar também em alemão. Ortrun, ich habe gerade erklärt für die Leute hier, wie wichtig es diese Sprache lernen für unsere Kinder. Denn unsere Kinder haben angefangen schon mit 7 Jahren in eine deutsche Schule in Hamburg, eine öffentliche Schule der Rudolf Reuss, der Maus, da em Hamburgo, zu lernen sua Sprache. Und heutzutage sie kann viele andere Sprachen. Das ist der Thema, die wir reden, ne? So. Ja, und zwar kam auch die Frage, wie kommst du, Moema, gerade jetzt mal nach Russland? Und das kommt dadurch, du hast angefangen, unter anderem auch Sprachen zu studieren, die russische Sprache zu studieren in Freiburg. Und über ein Stipendium vom DAAD bist du dann ausgewählt worden nach Moskau, in die Nähe von Moskau zu gehen. Das ist eine Universitätsstadt mit medizinischer Fakultät, mit technischer Fakultät und allgemeiner Fakultät. Und da studierst du jetzt, hast du die große Chance, ein Jahr in Moskau, in Russland zu verbringen. Und wie ist so dein Eindruck? So, denn die ersten Eindrücke. Wie lange bist du überhaupt schon da? Also ich bin jetzt seit letztem September da, September 2016. Also es ist ein sehr, sehr tolles Programm, weil das erste Halbjahr ist nur Sprachunterricht jeden Tag. Also Grammatikunterricht, gesprochene Sprache, geschriebene Sprache, was ich finde ein sehr wichtig ist, weil oft lernt man eine Sprache und man spricht sie, aber wenn es dazu kommt, einen Brief zu schreiben, eine E-Mail zu schreiben, fühlt man sich etwas verloren. Und deswegen finde ich sehr gut, dass man auch schreiben, geschriebene Sprache lernt und Kultur natürlich auch, Kultur über die Geschichte Russlands. Bist du nur mit deutschen Studenten dort? Sind noch mehr an der Uni, die vom DAAD gekommen sind? Ja, vom DAAD ist noch eine andere Mitstudierende mitgekommen. Wir sind zusammen hergekommen und nicht hergekommen natürlich. Und die Fakultät, an der ich letztes Semester war, ist extra für Ausländer, die Russisch lernen. Das heißt, ich war mit Finnen in einer Klasse und mit Briten, Slowenen, Slowaken. Also eine sehr internationale Klasse. Aber ab nächsten Semester werde ich wahrscheinlich nur mit Russen studieren. Mas que maravilha! A Moema acaba de nos explicar que está desde setembro lá na universidade e recebendo uma bolsa de estudo para aprender língua durante um ano, que é um projeto do DAAD alemão. E que nesse curso ela acha muito importante a possibilidade que ela tem de emergir, de entrar na língua e aprender a escrever, inclusive a escrever e-mails. Porque muitas pessoas aprendem a língua, aprendem a falar, mas não aprendem a escrever. E por isso, que tipo de música você quer? Você quer que a gente continue a música agora para você? Ou... Ja, wir gehen jetzt noch mal weiter mit Ostrich Malandros in Concerto, Bezerra, Morera e Dicró, mit dem Stück Ópera do Moro. Mas que incrível! Como Moema gosta muito de samba e, inclusive, fez parte da Escola de Samba de Hamburgo, ela pediu para nós a Ópera do Morro, com Bezerra da Silva, Moreira e Dicró. Ja, und das ist ein Stück, was vom Text her sehr interessant ist, denn das Stück heißt eigentlich Die Oper in den Favelas. Und zwar wird darüber gesprochen, kannst du dir vorstellen, dass ein Pavarotti in die Favelas kommt und dort singen wird? Oder kannst du dir vorstellen, Dicró, dass du so singst wie Pavarotti? Also es ist schon, wer ein bisschen Portugiesisch sprechen kann, brasilianisches Portugiesisch, der kann sich recht gut amüsieren bei diesem Stück. Opera do Moro. Estou desafiando na minha área só para quem pode. Quero ver Pavarotti, Domingo e Carreira cantando pagode. Estou desafiando na minha área só para quem pode. Quero ver Pavarotti, Domingo e Carreira cantando pagode. E se for lá no Morro do Galo, abrir o peito, não vão agradar. Eu até pago pra ver Pavarotti, Domingo e Carreira versar. É que pra cantar samba tem que ser malandro e não dar bobeira. Se atravessar o pagode, leva um sacode e sai de carreira. Olha aí, malandé. Estou desafiando na minha área só para quem pode. Quero ver Pavarotti, Domingo e Carreira cantando pagode. Estou desafiando na minha área só para quem pode. Quero ver Pavarotti, Domingo e Carreira cantando pagode. É porque lá no morro não tem metropolita para cantar. E nem grande orquestra com rubimeta para acompanhar. A partitura e letra escrita em papel de pão. É só dar a dica que a rapaziada segura o refrão. Três malandros em concert. Agora o breque é na Quinta Sinfonia de Beethoven. E eu estou cantando pagode errado. Meu negócio é ópera. Dá-lhe, maestro. Estou desafiando na minha área só para quem pode. Quero ver Pavarotti, Domingo e Carreira cantando pagode. Estou desafiando na minha área só para quem pode. Quero ver Pavarotti, Domingo e Carreira cantando pagode. E se for lá no Morro do Galo e abrir o peito, não vão agradar. Eu até pago pra ver Pavarotti, Domingo e Carreira versar. É que pra cantar samba tem que ser malandro e não dar bobeira. Se atravessar um pagode, leva um sacode e sai de carreira. Olha aí os outros. Estou desafiando na minha área só para quem pode. Quero ver Pavarotti, Domingo e Carreira cantando pagode. Estou desafiando na minha área só para quem pode. Quero ver Pavarotti, Domingo e Carreira cantando pagode. É porque lá no morro não tem metrópole da para cantar. E nem grande orquestra com submeta para acompanhar. A partitura lenta é escrita em papel de pão. É só dar a dica que a rapaziada segura o refrão. Estou desafiando na minha área só para quem pode. Quero ver Pavarotti, Domingo e Carreiras cantando pagode. Estou desafiando na minha área só para quem pode. Quero ver Pavarotti, Domingo e Carreira cantando pagode. Afino, meu lindo! Estou desafiando na minha área só para quem pode. Moreira, Moreira, será que aqui da sinfonia é ópera mesmo, rapaz? Neste Timarca não é nada disso, cara. Sabe que ela tá em gente que não tá agradando? Segura a conversa, malandro. Você é otário. Estou desafiando na minha área só para quem pode. Ô, meu compadre Bezerra da Silva, me o que você tá fazendo aqui na minha área? Que prazer, rapaz. Eu tô procurando o safado que me der uma grana, me deu uma amizade. E se eu pegar ele, ele vai te contar. Quem? Um zioto? É, esse canalha. Ih, esse cara morreu, rapaz. Então vamos pedir a Deus pra eu citar o mané, né, meu camarada? Isso aí. Muita fé. Se liga. Ressuscita ele, meu Deus, manda esse cara pra cá. Ressuscita ele, meu Deus, manda esse cara pra cá. Esse safado me deve uma grana e morreu de bobeira pra não me pagar. Esse safado me deve uma grana e morreu de bobeira pra não me pagar. O nome dele não é Lázaro, eu morro a ti pela ressurreição. Ele pisou na redonda e usando o seu nome em vão. Também me pediu um dinheiro pra pagar o aluguel, mas a noite morreu de bobeira com a venta entupida de tanto papel. Mas a noite morreu de bobeira com a venta entupida de tanto papel. É, ressuscita ele, meu Deus, manda esse cara pra cá. É, ressuscita ele, meu Deus, manda esse cara pra cá. É que esse safado nos deve uma grana e morreu de bobeira para não pagar. Esse pilantra nos deve uma grana e morreu de bobeira pra não pagar. Ressuscita ele, meu Deus, pra me pagar o que fez. Depois que ele der meu dinheiro, o senhor pode mandar pro inferno outra vez. Ressuscita ele, meu Deus, que esse cara é pecador. Dê uma volta na malandragem, vai dar uma volta também no Senhor. É, compadre Bezerra, o cara deu um varejo na gente, deu um banho. Vou te contar. Isso tá nóis, pico de essa, esse safado. Tremendo canalhocrada, né, amizade? Se não tivesse morrido, a gente ia passar o carro nele. Ressuscita ele, meu Deus, manda esse cara pra cá. Ressuscita ele, meu Deus, manda esse cara pra cá. E é que esse safado me deve uma grana e morreu de bobeira para não pagar. Esse safado me deve uma grana e morreu de bobeira pra não me pagar. Rapaz, parece até que trabalhava no ECAD, rapaz. De contar, ele era porteiro lá, meu. Mas não, mas vai melhorar, vai melhorar. Os caras agora não estão tomando vergonha na cara. Quando tá muito ruim, dá perto de melhorar. Que Deus te que tua boca seja de um anjo, meu irmão. É, agora ficou rico. Bezerra, meu, todo é nenhum. Aquele safado já levou o resto. Aí tá certo. Ressuscita ele, meu Deus, manda esse cara pra cá. Oba, ressuscita ele, meu Deus, manda esse cara pra cá. É que esse safado me deve uma grana e morreu de bobeira pra não pagar. Esse safado me deve uma grana, morreu de bobeira pra não me pagar. Ressuscita ele, meu Deus, pra me pagar o que fez. Depois que pagar meu dinheiro, o senhor pode mandar pro inferno outra vez. É, ressuscita ele, meu Deus. Esse cara é pecador. Dê uma volta na malandragem, vai dar uma volta também no senhor. Ressuscita ele, meu Deus. Manda esse cara pra cá. Liga lá. Ressuscita ele, meu Deus. Manda esse cara pra cá. Esse safado me deve uma grana e morreu de bobeira para não pagar. Esse safado me deve uma grana e morreu de bobeira para não me pagar. Safado, parece até praga de sogra, rapaz. Tremendo coisa ruim, né, meu irmão? Ah, meu irmão. Tem mais uma coisa, todo cagueta é safado, vestido traíra. E pede dinheiro emprestado. E ainda é vídeo. Rádio Mamaterra, aquele programa em português e alemão com sotaque brasileiro. Acabamos de escutar Ópera do Morro com Dicró, Moreira e Bezerra da Silva. Rádio Mamaterra, aquele programa em português e alemão com sotaque brasileiro diretamente de Niterói, via Hamburgo, Berlim, Bahia e o mundo. Estamos aqui no nosso programa com Moema, Petri e Romão. Radio Mamaterra, ein Kulturmagazin in Deutsch und Portugiesisch, Titel 96.0, am Mikrofon Ortrun Gutke. Und unser Studiogast hier ist Moema Petri Romão. Hallo! Maravilha! Um dos pontos chaves desse programa aí que estamos conversando sempre, conversamos hoje de manhã, a Moema chegou hoje no Brasil, é sobre a globalização que acontece no mundo e sobre o fechamento que algumas lideranças políticas estão fazendo. A Moema tem a chance de ter, teve a chance de ter aprendido várias línguas e poder viver em vários países. Isso lhe possibilita responder algumas perguntas para mim. Ich habe gerade gesagt, dass Moema hat die Möglichkeit in ihre Mehrhaus ein bisschen weniger zu ansichern alte hat die Möglichkeit durch verschiedene Sprachen zu lernen, verschiedene Kulturen und zu lernen, wie läuft die Welt, wo es gibt im Moment ein paar Politiker, die versuchen, die Welt zu schließen. Und sie lebt in einer globalisierten Welt. Und das ist der Punkt, den wir reden jetzt. Oder die wir fragen von Moema. Moema, wie du dich zu leben in einer globalisierten Welt, wenn es gibt im Moment eine Welle von Konservativen in die ganze, in viele Kontinente, in viele Länder? Ich muss ganz ehrlich sein, es ist sehr schwierig, weil ich selbst ja für mich selbst noch einen Platz suche, wo ich mich befinde in der Welt oder in mir selbst. Und dann zu wissen, dass es gleichzeitig so viele Bewegungen, also in vielen verschiedenen Ländern gibt, die mir versuchen, die Freiheit zu nehmen, mich zu entfalten und mich so zu finden und so zu definieren, wie ich es möchte, als globalisierte, unabhängige, feministische Frau, ist das ein sehr schwieriger Prozess, das zu verstehen, dass es Menschen, gerade auch ältere Menschen gibt, die das versuchen zu revidieren. Und gleichzeitig merke ich aber auch, dass ich als Person, die ja auch sehr kämpferisch aufgewachsen ist, dass das ein Moment ist, in dem ich auch etwas bewegen kann und etwas verändern kann. Und es gleichzeitig sehe ich auch in den sozialen Medien, dass es Menschen gibt, die genauso denken wie ich, junge Menschen, mit denen eine Bewegung, mit denen es möglich ist, eine Bewegung zu starten und nicht nur in Deutschland oder nicht nur in Brasilien, sondern auch in China, in Russland, das sind jetzt die Länder, die ich noch besser kenne, und überall in der Welt. Und das ist Hoffnungsschimmer oder Hoffnung gibt für die Zukunft. A pergunta que eu fiz em alemão, eu vou fazer também em português, você pode sucintamente falar para a gente. A pergunta foi, o que que você, Moema, uma moça com pouco mais de 20 anos, que aprendeu tantas línguas e que pôde viver vários países e tem tanta experiência do que se passa no mundo, como você pensa esse mundo agora em que tem alguns grupos, algumas lideranças políticas que querem fechar esse mundo contra a globalização que você vive? Então, eu vou tentar responder em português. Ainda está meio enrolado o meu português, mas vou tentar. Então, eu respondi que, realmente, para falar a verdade, é difícil viver esse momento em que pessoas ou movimentos grandes tentam tirar a minha liberdade de me expressar como mulher feminista, que ama liberdade, que é independente e que tem movimentos bem grandes que tentam tirar essa liberdade de me expressar, de mim. E que, ao mesmo... E de definir a minha identidade, de achar a minha identidade, porque eu ainda sou jovem, não sou uma pessoa formada, assim. Então, para saber que tem pessoas que querem botar fronteiras ao redor de mim, isso é difícil para mim. Mas também, ao mesmo tempo, eu tô com esperança, porque eu tô vendo na mídia social que tem pessoas igual a mim, que querem mudar coisas, que estão lutando contra fechamento do pensamento e para tentar parar a globalização. E eu tô com esperança que a gente, jovens e open-minded, de cabeça aberta, vão poder mudar de novo aquela... Você teve contato com China, viveu um bom tempo na China, está vivendo agora um bom tempo na Rússia, nasceu na Alemanha e vive bastante no Brasil. Pois é. Eu não sei, sou uma pessoa que não gosta de ficar em um lugar só. Eu também, eu falei que eu cresci na luta, quer dizer, na luta social, eu cresci com consciente, eu acho. E por isso, eu acho que meu lugar no mundo vai ser lutando. Mas eu tô confiante que vai dar certo. Muito obrigado. Moema, das ist genau das Richtige. Finde ich jedenfalls, 2017 sollten sich langsam endlich mal die Türen öffnen und der Geist sich öffnen, genau für das, was du sagst. Wir sind hier nicht eingesperrt. Die Energien, die darauf hinauslaufen, uns zu schließen, uns mundtot zu machen, uns in unseren Reaktionen und unserem Ausdruck zu reduzieren, das ist nicht mehr die Zeit. Selbst wenn ich jetzt mit meinen 63 Jahren, habe ich immer noch dieses Bewusstsein oder die Kraft und das Bedürfnis, mich auszudrücken. Und ich kann das, wie du denkst und wie viele in dieser Generation denken, das sind nicht alle, aber viele, die das machen, die kann ich also wirklich nur unterstützen. Denn ich bin der Meinung, so kann das nur weitergehen. Ja, das gibt mir auch ein gutes Gefühl. Und vor allem unsere Freunde von Tide Radio, ne? Dass die Geschichte von Moema und Papola, Swilligens Schwester, ist eine Geschichte, die hat auch zu tun mit Mama Terra und mit Tide. Das ist ein Bürgerkanal, das ist ein Kanal für Offenheit. Von verschiedenen Sprachen, verschiedenen Menschen, die treffen sich. Und das ist schön zu sehen, 2017, dass wir bleibt weiter in unsere Platz, Sendung, in unsere Kampf für die Freiheit, für alle in die Welt. Ja, und ich denke mal, da passt ein Stück von Neil Luce dazu, was wir jetzt gerne noch einspielen wollen. Und zwar heißt das Mama Mutschuama. Maravilha! O que eu estava falando aqui em duas palavras é o seguinte: a Moema e sua irmã Papola, que hoje está fazendo esporte no momento, não está no programa, são um exemplo do trabalho, da ação conjunta, da possibilidade de jovens viverem em liberdade. Isso tem a ver com a Rádio Mama Terra, que está na Rádio TID de Hamburgo, uma rádio cidadã, uma rádio com pessoas de vários países e várias línguas, que já fazem 17 anos. E chegamos agora, com 17 anos de trabalho, mostrando a voz da liberdade. Os nossos jovens querem liberdade e não muros. Por isso, a música do Nil Luz, Mama Mia, Mama Mucha. Mucho ama. Mama Mucho ama, Mama Mucha Mucho ama. I would like to dance under the sky this night. Do you like dance with me? Yeah, tá bonito, tá gostoso. A minha força vem da natureza. Chamo meu orixá de cabeça, um índio que mora na minha aldeia. O meu canto é minha oferenda pra exaltar o Deus e a deusa. Vejo no céu uma linda estrela, é meu sol que brilha aqui, beleza. Oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, balança, oi, oi, oi, oi, oi, oi, mama. A esperança me sonha, faz da liberdade minha dança, minha dança, minha dança. Oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, mama. Seja gentil, me alcança, um beijo esplêndido, me balança, me balança, me balança. Oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, mama. Minha estrela ciranda, dentro de mim dá sol. Eu sou criança, eu sou criança. Dessa tribo afro-indígena. E vou sonhando, sonhando. animal felino. O nego gato com a mão no rato do maldito, maldito do gatilho. A sede, a fome, a AIDS, o frio são meus inimigos apocalípticos. Qual outro equívoco do meu destino? O pão, o poema, o gume e o circo. Sem mãe, eu sou pátria sem tribo. Sem pai, um estrago apocalíptico. Sem sorte, trapezista à beira do abismo. Ha! Sem fé, igreja sem Cristo. Mas eu vou miúdo, eu vou aflito. Entre o telúrico e o lírico, metade doido, metade, metade doído. Até que invento outro delírio. Um Deus de saia, casa e carinho. Caderno e livro, qualquer coisa aqui que vire assim o meu apelido. Ha! Uma hora isto, outra hora aquilo. Até me chamam de bandido. Pivete louco, viado, vadio, ladrão, moleque, bicho esquisito. Desse chão varonil, fizeram de mim menino de rua um paralelepípedo. Fizeram de mim menino de rua um paralelepípedo. Eu sou o novo, o novo, o novo. Eu sou o novo do mais antigo. Eu sou o novo do mais antigo. Menino de rua, paralelepípedo. Eu sou o novo, o novo, o novo. Eu sou o novo do mais antigo. Rádio Mama Terra, aquele programa em português e alemão com sotaque brasileiro, diretamente de Niterói, ao lado do Rio de Janeiro, via Hamburgo e Berlim. Fala, Rasadalto. Radio Mama Terra, ein Kulturprogramm in Deutsch und Portugiesisch, Tele 96, am Mikrofon Ortrun Gutke. Und das war's schon wieder für heute mit unserer Sendung Radio Mama Terra, ein Kulturmagazin in Deutsch und Portugiesisch. Ich bedanke mich ganz herzlich bei dir, Moema, für das offene Gespräch in Deutsch und Portugiesisch. Und natürlich bedanke ich mich auch bei Markus Romau. Wir hören uns in einem Monat, am jeden dritten Samstag im Monat. Im Februar geht es natürlich um den Karneval. Und ich sage mal ganz herzlich ciao, ciao. E nós dizemos até, até o próximo mês. Eu me despeço aqui do Ortrun Gutke, a voz alemã do nosso programa, e da Moema Petri Romão, que veio diretamente de menos 20 graus abaixo de zero para mais 40 graus acima de zero. É uma garota corajosa. E também agradecemos ao Bruno Marcos, o nosso técnico de som e quase que um diretor de corte de programa. Obrigada por me receber aqui no estúdio em Niterói. Estou muito feliz por estar aqui e falar de liberdade, do ano novo e de tudo de bom. E um tchau pro povo. Ja, und wir schließen unsere Sendung ab mit einem Stück von Jonas Moe. Er ist Brasilianer, lebt seit vielen, vielen Jahren in Hamburg. Das Stück heißt Rain on a Sunny Land. Oh, was wir uns so von ganzem Herzen wünschen, endlich, dass auf diese 45 Grad erhitzte Erde endlich mal ein Tropfen Regen fällt. E nos despedimos com Jonas Moe, Rain on a Sunny Land. Jonas Moe é de Hamburgo, brasileiro que vive há mais de 20 anos em Hamburgo. Até a próxima. Até. Até.